iPhone YG. I thought it was a friend of Paul's. But, well, I have that. Bem-vindo 71 decolado aos 40, chega agora o controle 1993, 5 bom voo. Controle, contato, radar na decolagem, vigilância, saiu da gole. Voo o TAN 3171. Partiu, 3171, na gole. Serra Vitor 363, voo 1804. 04 ciente, complete final RNAVE, tráfego a 36 milhas, também na aproximação final da RNAVE, contato torre 11860, voo 1804. Torre 1860, 1804, bom dia. Salvador, bom dia, voo 1804. Voo 1804, bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso em Salvador, pista 1128, vento através norte com 5 nós. Afirmativo, passou Serra Vitor 363, avistando. Gente. Funcionamento. Solizando, faça o nome, chame para o táxi, gol 642. Chama lá para o táxi, gol 642. Autorizado 2.500 pés no perfil da chegada a Ipite. Após Ipite, Serra Vitor 363, TAN 3153, 1015 no altimetro. 2.500 pés após Ipite, voa no Serra Vitor 363, TAN 3153. 3517, controle desça 040. 040, TAN 3517. Voa no 897, reduza 220 mais. 220, reduzindo voa no 897. Paulo Salvador, bom dia, Trip 514, informação Lima. 554, bom dia, para Aracaju, no 70, coordenaremos, remoto no 4, só instante a copa, altímetro 1015. Quem puder coordenar pra gente, Aracaju, 150. 150, só instante. 1804. 1804, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ciente. Controle, ação de identificação, desça para 060 via chegada. Aqui é autorizado via IPIC para 060, OTAN 3179. O gol no 897 é reautorizado 050. 050, gente, gol no 897. O solo aos 43, libere a esquerda, mantém a posição antes da alfa, chama o solo 121, décimo 9. Esquerda, mantém antes da alfa, 129, gol 607. Gol 607, livrando na... 607, táxi via Alfa, chama para ingresso pátio no portão 6. Via Alfa, vai reportar para ingresso pátio, gol no 607. 04, autorizado pouso, pista 28, vento através norte 020 graus com 4 nós. Firmativo, tá baixado e travado, RNAVE final 28. 5514, para cotas? Pronto, para cotas. Autorizado Aracaju, nível 150, aerovia Golf 677, pista 28, manterá a reta até cruzar 2 mil pés. Após curva direita, subida a Aron, transição Melim. Controle 19.35, 18.6, código 5010, trip 5514. Trip 5514, autorizado Aracaju, nível 150, pela Golf 677. Decola da 28, mantém a proa até 2010, composta saída Aron Melim, controle 1935, transponder 5010. Correto, remoto no 4, chama o ponto, puxa acionado. 514. Turno 607, ingresso à esquerda, portão 62, autorizado o táxi. E direto 62, voo 607. Gente, mantenho 40 na chegada após IPIT 2500, arbitro 363. Ok, 40 após IPIT 2500 na proa do Sierra Vista 363. Dando 3153 estabilizado. Ciente, está 2 milhas do 364, completo final da RNAV, torre 118, decimal 60. 1862 em torre, está 3153. Táxi até através do portão 7, observar o estacionamento 737 companhia no portão 612, após autorizado via Juliette, Alfa, após espera a pista 28 na Golf, chamará turno 8, decimal 6, altímetro 1015, tenha uma boa viagem, turno 642, inicialmente até a Golf na minha escuta. Ok, então até através do 7, aguarda a companhia no 6, após passar Juliette, Alfa, Golf. As escutas 1862, eu estou te esperando 28, com 642. Solo Salvador, vamos lá, 04, antes da Alfa. 204, autorizado cruzamento da Alfa para o pátio 3, reporte para ingresso do pátio 1, 104. Autorizado cruzamento da Alfa, pátio 3, informa para o 104. 3153, autorizado pouso, pista 18, vento 02, 0 graus, através norte com 4 nós. Ajuste no 0 no 5. Azul 4069, visual com R2, datando a final do 28. Afirmo. Após a passagem do mesmo alinho, mantém pista 28, azul 4069. Alinha e mantém após a passagem do Airbus 4069. Salvador, através do 153, confirmando, a pista opera em toda extensão. Negativo, os últimos 90 metros, 90 metros da 28 estão impraticáveis. Ah, positivo, só os últimos 90, obrigado. Sim, Gil 050, boa noite, 97. 97, ciente, desça 040. Até IPIT, após IPIT 2500, na proa do Serra Vitor 363. Chamativo 040 até IPIT, após 2500, na proa do 363, 014 azul. E 15. Obrigado. Número 79, desça e mantenha 050. Para 50, até 3079. American 980, clear to 6000, altimeter 1015. Down to 6000, 1015, American 980. O controle, até 3079, você poderia me confirmar, o ILS está fora da RNAV? Possível? Possível, afirmo, autorizado a RNAV. Mantenha a chegada IPIT até a posição IPIT. Ok, IPIT até e após a RNAV, obrigado. 980 confirmed, it's going to be the ILS Yankee to 28. Is it, say again? For the approach, is it going to be the ILS to run Yankee to runway 28? Negative, ILS is not available. The approach to runway 28 will be the RNAV connection, will be the VORDME to runway 28. VORDME to runway 28, American 980. Autorizado decolar, pista 28, vento 02, 0 graus com 039. Livre decolagem 4069. Juliette, pátio 1, portão 5. Após o gol, Alfa e Juliette para o portão 5, Tantra e 1953. Uma milha para o 364, 357. Gente, complete final RNAV, torre 118, decimal 60, ponto 3517. Autorizada aproximação RNAV, informe no Serra Vitor 363. É, Matheus, levantada 363, bom, 897. 3179, desce, mantenha 040. Em descida para o 40, até 3179. American 980, descendo 5000 feet. 5000 feet, American 980. 3517, autorizado pouso, pista 28, vento 02, 0 graus, através norte com 2 nós. Pouso 28, 3, 5, 1, 7. Azul 4069, decolado 51 no controle 119, decimal 35, bom voo. Controle 119, 35, bom dia. 1897. 8897, complete final RNAV, chame torre 118, decimal 60. 1860, obrigado, 8977, acabou. Eu poderia confirmar a saída? Controle Salvador, bom dia, o azul 4069. Azul 4069, contato radar na decolagem, saída gole, vigilância. 4069. 015, aguarde pista livre, gol 1897. Prossegue, aguarda a liberação, 897 com 1015. Corre, Salvador, gol 1642, bom dia. Gol no 642, mantém ponto de espera 28. Ponto de espera 28642. 40 até IPIT, após IPIT 2500 para o final do RNAV, altimento vai 1015. Chame no Serra Vitor 363, 3179. 40 após altimetria 1015, tanto 3179. 1015, obrigado. American 980, clear 4000 feet. Maintain IPIT arrival until IPIT position and after direct to Lima to final of the VOR-DME approach. American 980, will comply. Código 5024. Autorizado Brasília 400, peso 197, decolador 28, 2000, esquerda, gole, oval, cito, controle 1935, torre 186, aciona 5024, gol 1715. Correto, portão 8, chama o ponto, puxa o sinal. Chamará, posicionamento, portão 8. Portão 3, 7. Pessoal, 3507. Pousou, livrou, táxi via Alfa, última esquerda na Alfa pela Índia, portão 4. Alfa, Índia 4, 7. Mike, Papai Romeu, Mike Tangolinha, Macente da Juliette, está rolando na praia de Cari. Identificação, Mike Tangolinha, desça até 050 no perfil da chegada Cari. 050 na perfil da Cari, Mike Tangolinha. Victor 363, 3179, já avisou com a pista 28. 3179, Cinti, complete final RNAV, redução para aproximação, tráfego à frente 6 milhas, torre 118, 60, então 3179. 218, 6, bom dia, obrigado. Lima, redução 220 mais, Mike. Mike Tango Lima 220 mais. Salvador, bom dia, TAM 3179, sinal RNAV28. TAM 3179, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardado. Aqui 23h40, tá? Se é autorizado via Juliette Alfa, onde espera a pista 28198, decimal 6, tinto 1015. Esta é a frequência, aguardando transferência de comunicações 5514. 5514, via Juliette Alfa, até o ponto espera da 28, oposto torre 118.6, aguardando nessa frequência. Olha para a esquerda, mantenha a cidade Alfa, chama 219-1897. Salvador, total 9910. Total 9910, controle acendo identificação, desça 060, chegada a CARI. 060, sanada ID, chegada a CARI. Que autorizado cruzamento da Alfa, pátio 3, reporta para ingressar, pátio 1, 1897. Canine 80, clear 2000 feet, 1015. As FM a few minutes ago, after repeat position, direct to Lima, report established on the final of the early correction, report established on the final of the DOR DME approach runway 28. American 980, that is 2001015, after the Lima, report on the final of the DOR DME runway 28. FM American 980. Pátio 1, portão 10. Pátio 1, portão 10, graça 1, entrada 7. É só o trip que restringir em sentido contrário. Ok, observando o ingresso da aeronave no até que foi alto. 88, azul 4069, um bom dia. Da Alfa, chame solo 121, decimal 9. Esquerda antes da Alfa 1219, eu tô 3179. Paulo, bom dia, está 3179, Bruna Delta. 3179. Cruze a Alfa para o pátio 3 e chame para ingresso no pátio 1, 3179. Cruzando a Alfa para o pátio 3, reporta para ingresso pátio 1, está 3179. Pátio 3554, autorizado até a Golf após o Airbus. Na Golf, torre 186, altinto 1015, no lugar de trip. 3554, acidente na Golf, torre 186. Na bata, acionamento autorizado, POB é de? 04, acionamento autorizado, torre 1830, correção, foi 186 para ataque e decolagem, pista 35, quilo para pavito. Approach, contact tower 118.60, good morning. 118.60, bom dia. Bom dia. Mike Tango Lima reautorizado via chegada para 2000, altímetro 10 no 5 para final do procedimento VORDME, pista 28, informe passando posição Lama, após posição CARI direto Lama. Quest Car e direto lá, né? Controle Salvador, voo no 642, decolou uma pena pro. 42 ao controle, bom dia, vigilância, saiu da Aron, transição Melim. Esse pós 2000, vai com vale bem. 350 degrees 03 knots. Autorizado, reporte para ingresso na 35, Kilo Papa Vitor. Senta desvio à esquerda, voo 642. Ciente, desvio no 642, não há tráfego. Passando 7.500 pés com 1.015 no ajuste. Após Cari vai receber o LS, confirme. Não, não tem LS, ou VRDME ou RNAV. RDME, ok, sente. Eu, conforme combinado, após Cari voa Lama para a final do RNAV, do procedimento VRDME pista 2. Ok, sente, após Cari Lama. Coordenaremos para Guarulhos 360? Afiro. 36, guarde com o portão 6, altímetro 1015, número 607. Afiro. Autorizado via chegada para 2000, altímetro 1015. Após Cari, voa Lama para executar a final do procedimento VOR-DME pista 28. Total 9910. Zero para 2000, após Cari, um PRO de Lama para executar o VOR-DME pista 28. 121 Small Niner. Não é 121 Small Niner, não é que dá nem. Espaço nível 110, contato Recife, agora 1285, alterno 2545, bom dia. 2545, bom dia, vou ver com a sua. Voo no 607, cota. Relativo, consiga. Salvador, Guarulhos, nível autorizado 360, aeroporto Risco 50, decola a pista 28, mantenha a reta até cruzar 2000 pés, após curva esquerda, subida, gole, eval, após eval, Eudes, controle 1 no 9, decimal 35, torno no 8, decimal 6, código 502. É, Guarulhos, 360, aprovado, é a primeira vez, 50, decola 28, mantém pro até 2000. Pós esquerda, gole, Eval Eudes. 1198 é o controle, Salvador, 286 a torre, confirmando o código transponder. 5023. 5023, gol 607. Correto, portão 6, chame pronto. Salvador, gol 804, está com a informação mais 87, autorização Rio de Janeiro, Galeão. Gente, Galeão, é 360? Confirme? Sim, coordenaremos, portão 7, Mike confere, Miliquinho, só um instante, acorda. Aguardando, gol 804. Sub e mantém nível 150. 150, Naron, 5514. O Papa Romeu, Mike Tango Lima, na final normal, já passou lama, visual aí, vai chegar. Mike Tango Lima, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Mike Tango Lima, sente. Que o Papa Vida, autorizado decolar, pista 35, vento 010 graus com 03 nós. Voo 804, autorizado para o Galeão, nível 340, nível 340, aeroveia Pezulu. Zulu no 4, decola pista 28, mantém a reta até cruzar 2. Meu pés após curva à esquerda, subida gole, Eval. Após Eval, direto CRAT, controle 1, 19, decimal 35, tua 118, decimal 6, o código transponder 5027. Pesado, Galeão, 340, aproximou o 4, decola 28, mantém a proa até 2000, curva esquerda, gole Eval e após Eval, CRAT. Controle 1935, torre 186, transponder 5027-1804. Confirme só o nível, por gentileza? 340. Confere 07 o portão, chame pronto, puxa acionar. 7. Afirmativo, baixar de checado, Mike Tangulhão. Papa Romeu, Mike Tango Lima, autorizado pouso, pista 28, vento 010 graus com 03 nós. 0103 nós, sempre. Fio Papa Vito, decolada 08, controle 119.35, bom voo. Vento, transponder 5571, sul mantém nível 105, prosseguindo direto ao remanso, na escuta do controle. Código 5571, quilo Papa Vito. Nave, chama agora a torre 118-60. 118-60, comecei a torre do RDMS. Firmo, completo final do RDMS, chame torre 118-60. Total 9910. Total 9910, continue a aproximação, aguarde pista livre. Zero, confirme praticar a entrada de extensão? Negativo, os últimos 90 metros, 90 metros impraticáveis da pista 28. Falou, tá 3179. Mike Tango Lima no solo aos 1-0, prossiga o táxi até o final da pista, libere a esquerda, chame o solo 1-2-1-9. Leve táxi, solo 2-1-9. Não recebe o